Acompanhe Geografia Rock no Instagram, Twitter e Facebook. Arroba Geografia Rock. Aqui o rock não para na Geografia Rock. Aqui o rock não para na Geografia Rock. Não dá pra desligar. Esta é a Rádio Geografia Rock. Se liga! A partir de agora, você confere Bônus! Aumente o som! Uma hora só de música, sem blá blá blá. Hit the Aqui o rock não para, na Geografia Rock. Slam your door. Hey, while you're on your way. I want to thank you for the ride and pull the thorn out of my side. You call me your baby, I kiss away the tears you cry. It's a low down, dirty, dirty shame. Don't let this love slip through the cracks. I miss your claw marks on my back. You call me your baby, I kiss away the tears you cry. And then you go and leave me pissed off and alone. Yeah, it's all your sweet thing. Maybe it's the devil in your eye. Yeah, what's it take to make this love suffer? Oh, the last goodbye. As 10 mais da Geografia Rock. Bônus. Uma hora só de música. Geografia Rock. We now return your perception of reality to you. Uma hora só de música. Geografia Rock. Som novo na Geografia Rock. Lançamento. Me perdi no tempo pra te achar. Uma hora só de música, geografia, rock. Never. dá pra desligar. Esta é a Rádio Geografia Rock. Bônus! Uma hora só de música. Geografia Rock. Eu não busco a perfeição em ninguém. Não quero que busque isso em mim. Tá tudo tumultuado, eu sei. Mas me dá uma trégua. Vim de longe só pra ver você. Tenho muita coisa pra te dizer. Dias difíceis passaram por mim. Nada acontece de graça, enfim. Até tentei não me deixar levar, mas paguei o preço, isso é passado. Mas agora eu sei o valor que as coisas têm pra mim. Tentei me manter consciente no meio disso tudo. Eu sou alienado, mas eu vivo nesse absurdo. Tentei me manter consciente no meio disso tudo. Eu sou alienado, mas eu vivo nesse absurdo. Pecado é o que eu mais desejo, é o meu berço. E agora eu sei o quanto conhecer você foi bom pra mim. Mas paguei o preço, isso é passado. Mas agora eu sei o valor que as coisas têm pra mim. Tentei me manter consciente no meio disso tudo. Eu sou alienado, mas eu vivo nesse absurdo. Tentei me manter consciente no meio disso tudo. Eu sou alienado, mas eu vivo nesse absurdo. Uma hora só de música. Geografia Rock. Volbeat, Leviathan, Charlie Brown, Vivendo Nesse Absurdo, Mötley Crüe, Rock Ship, Stereofonica, Minha Pequena, The Pretenders, Space, Aerosmith, Another and Goodbye, Aha, Take You On That, Take on Me, yeah. E CDC, Baking Back, e continua, não terminou. Todo dia, uma hora, só de música. Oh, yes. Geografia. Rock. 8h23, Black Sabbath, Immaculate Deception. Immaculate Deception. bônus. Uma hora só de música. Geografia. Rock. Geografia. Rock. Tempo para você ver que sou. instante, estamos juntos. E se um dia a gente se reencontrar? E se um dia a gente se encontrar? Geografia Rock. Só de música. Geografia Rock. Som novo na Geografia Rock. Lançamento. Yeah. schwarzen Mann. Geografia Rock no Instagram, Twitter e Facebook. Arroba Geografia Rock. Bônus! Uma hora só de música. Geografia Rock. Uma hora só de música. Geografia Rock. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girl. just wanna use your love tonight. The Off Field, Your Love, Twitch Sister, Blasting Fast e Lord, Videogame, e se um dia a gente se encontrar, Van Halen, Panamá, Black Sabbath, Immaculator, e continua. Uma hora só de música, geografia, rock. Patrick Seixas, alguém aqui conhece o Reclamão? Então levanta a mão. Em todo lugar ele aparece, em todo lugar já se aborrece. Reclamar virou uma vocação, e nunca que resiste à tentação. No cinema com a namorada, para curtir um filme de ação. Fila da entrada, nunca que andava, tinha um cara, ele gesticulava. Reclamão, cara muito bom, só que não tem um que aguenta não. almoço no posto que fica na esquina. Entrou na reserva por gasolina. Na bomba com falta de aditivada. Fica nervoso, dá uma buzinada. Reclamão, cara, muito bom. Só que não tem um que aguenta, não. Para curtir o final de semana, passo no banco sacar uma grana. E no caixa que só faz depósito, ele tenta sacar de propósito. Reclamão, cara, muito bom. Só que não tem um que aguenta, não. Cinema com a namorada para curtir um filme de ação. Fila da entrada, nunca que andava, tinha um cara, ele gesticulava. Reclamão, cara muito bom, só que não tem um que aguenta, não. Passo no posto que fica na esquina, entrou na reserva por gasolina. Na bomba com falta de aditivada, fica nervoso, dá uma buzinada. Reclamão, cara muito bom, só que não tem um que aguenta, não. Para curtir o final de semana, passo no banco sacar uma grana. E no caixa que só faz depósito, ele tenta sacar de propósito. Reclamão, cara muito bom, só que não tem um que aguenta, não. Antes que venha reclamar, vamos aqui já encerrar. Você que cantou toda a canção, para você um abração. Para um passeio no Japão, mando pra lá o reclamão. Uma hora só de música, a qualquer momento, na Geografia Rock.